querido irmão, minha querida irmã, esta manhã preciosa, você que está reunido com sua família, em sua casa, para prestar culto ao Senhor, queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 34. Salmo 34, provai que o Senhor é bom. Assim diz a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Cantar o Senhor com alegria nesta manhã maravilhosa que ele nos deu. Vamos cantar um outro salmo, que é o Salmo 96. Cantai ao Senhor. Você com sua família nesta manhã. Todos numa só voz, num só coração. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Teu povo é teu povo, aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és Senhor, exaltando teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. É bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro. Entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Confie no Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, confiamos. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Deus é. Meu filho amado, para nos salvar, me perdoar na cruz, meu igreja. Está nas mãos do meu. Santo Deus, nós te louvamos esta manhã porque Tu és o nosso Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, que o Senhor guarda o Seu povo. Te louvamos, Senhor, por esta manhã linda e que o Senhor possa abrir os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra que é viva, eficaz e é mais cortante do que espada de dois gumes. Em nome de Jesus, usa o Teu servo nesta manhã. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu desejo que a paz, a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam abundantes, multipliquem-se sobre a sua vida e sobre a sua amada e querida família. Antes de ler o texto da Sagrada Escritura, eu quero lhe dizer que embora nesse texto, nesse contexto, melhor dizendo, de reclusão, de quarentena, que o nosso cada dia do mês de abril já está disponível e é um tema muito oportuno para aquilo que a gente tem vivido, né? O tema do cada dia é fé em meio ao sofrimento. Fé em meio ao sofrimento, produzido pelo reverendo Rodrigo Leitão, e é um texto precioso baseado no livro de Jó. Então, um texto muito oportuno. E eu sei que você está em casa e deve permanecer em casa. Mas amanhã, durante a semana, você poderá, caso você esteja passando aqui próximo à Igreja do Guará, ou hoje mesmo, no dia de domingo, nós teremos aqui o dia inteiro, das 7 às 19 horas, os nossos oficiais, presbíteros e diáconos. Nós fizemos uma escala, então o tempo todo, o dia inteiro, das 7 horas, às 19 horas, aqui nós estaremos intercalando numa escala que nós montamos. Caso você esteja passando por perto, se você quiser apanhar alguns exemplares para distribuir para os seus amigos, para os seus familiares, vizinhos, que nesses dias tumultuosos e angustiosos, quem sabe essa literatura possa fazer bem. E eu quero dizer a você também que talvez alguns de vocês estejam se perguntando, algumas pessoas nos perguntaram, que você poderá e, na verdade, deverá continuar fazendo a dedicação das primícias, dos dízimos, das ofertas, por meio, usando a internet aí, fazendo as suas transferências, que vai abençoar muito para a igreja cumprir com seus compromissos, mandar as ofertas para os nossos missionários e saudar os seus compromissos semanais que não param, eles não param. Nós estamos parados, né, por conta da situação, mas essas questões não param. Eu quero repartir com vocês nessa manhã um versículo da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu repito a leitura do texto que diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Romanos 12, versículo 12. Três conselhos super relevantes é o tema que eu quero repartir com vocês. Essa carta do apóstolo Paulo, nós podemos dividi-la da seguinte forma, para nós chegarmos nesse texto. Capítulo 1, versículo ao capítulo 3, Paulo está apresentando, mostrando a situação do homem. Gentios e judeus, todos estão na mesma condição, todos são pecadores, todos estão debaixo do pecado. Capítulo 4 e capítulo 5, ele fala da justificação, doutrina maravilhosa, tendo como exemplo Abraão, Davi. E no capítulo 5 ele vai destrinchar então o que ele havia colocado no capítulo 4 e tendo esses dois personagens que foram justificados pela fé. Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 ele trata da doutrina da santificação, mostrando que existe uma tensão, um dilema que se instala na nossa alma: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, e falando que esse processo da santificação se dar assim. E no capítulo 8, embora tenha parte da doutrina da santificação, tem também a doutrina que dá segurança ao crente, do grande amor de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e que, portanto, não temos por que temer. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar então da doutrina da predestinação, doutrina que contempla também a eleição. E depois de finalizar então a doutrina da predestinação, capítulo 11, Paulo está assim como que extasiado diante dessa verdade gloriosa, profunda, maravilhosa, e ele termina o capítulo 11 falando: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, diante dessa verdade gloriosa da eleição, Paulo termina assim com a alma deleitosa, com a alma agradecida diante dessa verdade. Mas agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, ele vai falar de instruções práticas, fornecer conselhos práticos de como a igreja deve viver, de como que ela deve proceder nos vários aspectos da vida, nos vários aspectos da vida. O capítulo 16, ele termina então com considerações, com saudações, que finalizando, portanto, a sua carta. Nós estamos no capítulo 12, no capítulo 12 que trata desses elementos que são de cunho mais práticos. Não que nos capítulos que antecederam não tenha elementos práticos. A doutrina, a boa doutrina, a teologia, traz elementos práticos. Mas aqui, de modo mais pormenorizado, ele trabalha com esses elementos práticos. E dos muitos, eu selecionei este versículo, que penso que ele é muito oportuno para esse tempo em que nós estamos vivendo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Três conselhos, então, super relevantes. Irmãos, eu penso que já aconteceu com você o que já aconteceu comigo. Que às vezes a gente escuta coisas, nós ouvimos conselhos, nós ouvimos palavras, mas aquilo não tem nenhuma relevância com a nossa vida, não ganha o nosso coração. Embora informe a nossa mente, mas não ganha o nosso coração. Ainda que aquilo seja verdade, entretanto, aquilo não faz sentido em algum momento. Não se aplica à minha vida, não se aplica à minha realidade. Pare e pense comigo, naqueles pais como eu, que já têm filhos, que têm filhos pequenos, filhos já um pouco mais crescidos, como é o meu caso, e você vai entender imediatamente o que eu estou dizendo, e, em alguma medida, os filhos também entenderão o que estou falando. Às vezes, alguns dos nossos conselhos para os nossos filhos funcionam como sugestão. Nós falamos, aquilo é verdade, e nós fornecemos aqueles conselhos para os nossos filhos, e eles ganham um campo de como se fosse uma sugestão que nós estamos dando. Outras vezes, no entanto, os nossos conselhos são dados num tom imperativo. Nós falamos para o nosso filho que é aquilo que é para fazer, que tem que se fazer daquele jeito, que é assim que se vive, que é assim que se pensa, que é assim que se realiza. E dessa feita, nós não estamos dando opção para os nossos filhos. Nós estamos falando num tom imperativo e é bom que eles obedeçam para o bem deles, porque isso vai fazer com que eles alcancem êxito na vida. Aqui, nesse texto que nós lemos, nós estamos recebendo conselhos de nosso Pai amoroso, que vem num tom imperativo, numa ordem que Deus nos dá. Numa ordem que Deus nos dá. E além de ser conselhos atualíssimos, eles são relevantes dada a situação em que nós estamos passando, daquilo que nós estamos enfrentando. E os conselhos listados aqui, então, são do nosso Senhor, do nosso amado, do amado da nossa alma, que sabe do que nós precisamos, de como nós devemos viver, do que precisamos fazer para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada. São conselhos para o nosso próprio bem, não são opcionais, são ordens do Senhor nosso Deus para a nossa vida nesta manhã, e eu espero sinceramente que você possa acolhê-los de bom grado. Vamos aos três conselhos, então, listados nesta passagem. Primeiro conselho é quanto à esperança. Regozijai-vos na esperança, diz o Senhor. Igreja do Guará 2, regozijai-vos na esperança. Irmão querido, irmã querida, grandes e pequenos, regozijai-vos na esperança, em o nome de Jesus. E o tema esperança é um tema que encontra, ou melhor dizendo, é um tema essencial da vida cristã e para a vida cristã. E nessa epístola, a esperança é uma verdade bem ancorada, irmãos. Nós encontramos essa verdade, em primeiro lugar, no contexto que trata da justificação pela fé. Capítulo 4, versículo 18, quando vai dizer que Abraão está velho, quando vai dizer que Abraão e sua esposa estão velhos, e mesmo assim eles têm esperança, eles aguardam aquilo que Deus havia prometido quando eles foram chamados. Esperança, mesmo na velhice é necessário ter esperança que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Segundo, ele trata da esperança no capítulo 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 3 a 5, quando ele diz que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, falando dos propósitos da tribulação. E ele vai dizer que a esperança é derramada em o nosso coração. Deus derrama esperança no coração do crente quando ele enfrenta situações difíceis. Terceiro lugar, nessa carta, ela está presente onde fala da nossa salvação. E esse eu preciso ler com vocês na íntegra. Capítulo 8, versículo de número 24 e versículo 25. Esperança. Porque na esperança fomos salvos, diz a palavra de Deus. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fomos salvos na esperança. Na esperança. Fomos salvos na esperança. E essa verdade da esperança de Deus, além de estar ancorada nessa carta em que Paulo nos deixou como palavra de Deus, ela está amplamente nas escrituras do Antigo Testamento. Os salmos, por exemplo, são fartos. Cito aqui alguns textos que penso que são preciosos para essa manhã. Em primeiro lugar, o Salmo 9, versículo 18, diz assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido. A esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Os aflitos, os justos, a esperança dessas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, essa esperança não há de frustrar ou de ser frustrada perpetuamente. Salmo 39, versículo 7, diz assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Nós esperamos no Senhor, nossa esperança está no Senhor. Ah, em terceiro lugar, Salmo 71, versículo 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Louvado seja o Senhor. E um texto maravilhoso, irmãos, que eu gosto muitíssimo. Salmo 146, versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Quem é ele? Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Se você tem esperança no Senhor, você é um bem-aventurado, você é uma pessoa feliz. Louvado seja Deus. Outras passagens sobre esse tema, Provérbios, capítulo 10, versículo 28, a esperança dos justos é alegria, diz o texto, a esperança do justo jamais será frustrada, Provérbios 23, 18, 24, 14. Mas a questão é, já que existe essa fartura de versículos que fala dessa verdade, que tanto alento traz para a nossa alma, a pergunta que eu lhe faço, que é para você e para mim nessa manhã, é: você já se deu conta de que possuía algo muito importante e, todavia, nunca, jamais havia revelado alegria por ter aquilo que é tão importante, que tão necessário? Você já teve essa sensação? Já teve esse tipo de experiência? Você até sabia, eu sabia, nós sabíamos, mas nunca, jamais havíamos parado para se alegrar naquilo que nós tínhamos, naquilo que já é nosso, naquilo que já estava presente em nós. Nunca paramos para fazer uma festa em razão daquilo que nós já temos. regozijai-vos na esperança. É o texto, é o conselho para a nossa vida nessa manhã. O cristão, ele já tem esperança. Ele não terá esperança. Ele já tem esperança. E isso faz dele uma pessoa distinta. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 13, aí que os cristãos estavam abatidos porque os seus entes queridos tinham morrido e eles pensavam que aqueles que tinham morrido estavam em desvantagem. Paulo escreve a carta dizendo o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Quem tem ausência de esperança são aqueles que ainda estão distantes de Cristo. Os crentes já têm esperança, não são como os demais. Eles não são melhores do que os demais seres humanos, mas também não são como os demais, porque o que faz do cristão ser diferente é o fato de que ele recebeu esperança. Viva a esperança! O crente já tem esperança. Ele a recebeu quando ele foi regenerado pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, primeira de Pedro, ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais, ou se necessário, sejais contristados por muitas provações. Quando o cristão foi regenerado, quando Deus nos deu nova vida em Cristo, ele nos regenerou para uma viva esperança. Veja só que a viva esperança da qual nós estamos sendo ordenados nessa manhã a se alegrar, a se regozijar, a ter contentamento na esperança, é algo que foi gerado pelo próprio Deus. Foi Deus quem nos deu uma viva esperança. E ela está conectada com aquilo que vai acontecer quando o texto diz o seguinte: para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nós já temos esperança e aguardamos o último tempo, o último dia, quando então todas as coisas hão de se concretizar e serão todas consumadas. Já temos esperança. Deve, portanto, o cristão regozijar-se no Senhor. Em razão do que tem já, ele deve ter alegria. Ele tem esperança e por isso ele é ordenado: regozijai-vos na esperança. A esperança, irmãos, ela não é o objetivo, ou o objeto, melhor dizendo, da alegria, mas a causa, o fundamento da alegria. É porque eu já tenho a esperança, é porque ela já faz morada no meu coração, é porque quando Deus me deu um novo coração, me deu juntamente com um novo coração, viva a esperança. E, portanto, uma vez que nós a temos, nós devemos se alegrar, nos alegrar na esperança. O que temos aqui, portanto, não é um conselho, preste atenção nisso, não é um conselho opcional. O conselho aqui é uma ordem de Deus. O que temos aqui não é um conselho com exceção. O conselho é para todos os membros, o conselho é para toda a igreja. O texto diz, de modo claro, como nós temos nas Sagradas Escrituras, do capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos, é para a igreja toda, não é apenas para alguns homens, não é para a liderança da igreja apenas, é para todos nós. Você que está em casa, regozije-se na esperança nessa manhã, em o nome de Jesus. É todos nós, somos todos nós. Todos os membros são ordenados a se alegrarem na esperança. Todos os membros que nasceram de novo já estão habilitados a ter alegria na esperança. Você já recebeu nova vida, portanto, alegre-se com a esperança que você recebeu do Senhor nosso Deus. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, Jeremias 31:17. Há esperança para o teu futuro, há esperança para o nosso futuro. Deus nos assegura isso. Entendam, então, irmãos, que a nossa esperança tanto está no Senhor quanto é o Senhor. Diante disso, o resultado é regozijai-vos, alegremos-nos no Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra e nos deu o seu Filho bendito, nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Tenha alegria na esperança, regozije-se na esperança, tenha prazer na esperança, tenha contentamento na esperança, não deixe os rumores das coisas que estão acontecendo, embora elas sejam reais, minar a sua alegria. Alegre-se no Senhor nessa manhã. Este é o primeiro conselho para nós. Regozijai-vos na esperança. Segundo conselho é quanto à tribulação. Sedes pacientes na tribulação, diz o texto. Sede pacientes na tribulação, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu quero te dizer uma coisa e que você sabe. Em algum momento da nossa vida, da sua vida, da minha vida, aparecerá algum tipo de tribulação. Nós estamos do lado de cá. Do lado de cá, a tribulação é inevitável. Nós não chegamos ainda naquele momento em que nós estaremos do lado de lá, quando Deus enxugará nossos olhos. Quando nós habitaremos a terra, novos céus, nova terra, onde reina a justiça, a paz e o amor, e essas inquietações não farão mais parte da nossa vida. As aflições ficarão do lado de cá. Mas nós ainda estamos do lado de cá, e do lado de cá a tribulação chega. O crente depara com tribulação interna, no coração, na alma, mas depara-se também com tribulação externa, aquelas que estão fora de nós, aquelas que estão à nossa volta, aquelas que surgem dentro das circunstâncias da vida, das situações e das adversidades da vida. Nós enfrentamos tribulação. Nós somos consolados para consolar gente que enfrenta a tribulação. Nós somos agraciados com Deus para que, quando encontrarmos pessoas que enfrentam as suas aflições, sermos agentes de Deus. Mas nós também somos atribulados aqui neste mundo. E eu penso que esse conselho, então, ele é muitíssimo relevante. Ele é super relevante nessa manhã. Sede pacientes na tribulação. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi o nosso amado Salvador Jesus Cristo, numa conversa bem particular com os seus discípulos, no capítulo de número 16, e finalizando o capítulo, ele disse estas palavras: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero te dar uma tarefa para o seu culto doméstico nesse dia, mais tarde. Né, antes do próximo momento, quando nós vamos ouvir a mensagem da noite às 18 horas. Leia o capítulo 13, 14, 15 e 16 de João, para você entender o que o Senhor Jesus, você vai entender o quão importante é o conhecimento daquilo que o Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em que contexto? No contexto em que ele prevê, em que ele diz com todas as letras, de modo claro e límpido: no mundo passais por aflições. É necessário conhecer Jesus e conhecer o que o Senhor Jesus disse. É necessário estar em relação com Jesus e estar também munido do que o Senhor Jesus disse para você ter paz no Senhor Jesus nas aflições. Agora, eu me pergunto, e lhe pergunto, por que é necessário ter paciência na tribulação? Enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando, por quê? Por que que o Senhor Deus quer que tenhamos paz na tribulação? Por que será? E eu penso, irmãos, que é porque na tribulação nós corremos o risco de efetuar algumas bobagens, de fazer escolhas atrapalhadas, de dizer coisas que nós não devíamos dizer, de murmurar, de até mesmo blasfemar. Nós corremos o risco de naufragarmos no momento de tribulação, de ficarmos tão abatidos, tão solapados pelas ondas bravias do mar, de não termos como nos manter. Daí é preciso, daí é necessário tribulação. Às vezes nós temos uma tribulação relacional, uma tribulação que se instala na nossa casa, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, e aí nós precisamos de paciência nas tribulações relacionais para não dizer às pessoas que nós amamos o que nós não devemos dizer, para não sermos ríspidos, para não sermos duros. É preciso paciência na tribulação. tribulação física, quando um diagnóstico chega, quando uma doença aparece e nós vamos definhando, perdendo vigor, perdendo alegria, nessas horas é necessário paciência na tribulação para não murmurar, para não blasfemar contra o Senhor, para não criticar os decretos de Deus, é necessário paciência, muita paciência na tribulação. Paciência no que diz respeito à tribulação relacionada à questão econômica. Ô, irmãos, eu já escutei por vídeos, mensagens, textos por aí afora, no mundo e no Brasil, nesse tempo em que o mundo vai entrando em colapso econômico, pessoas estão desesperadas, pessoas estão perdendo a alegria de viver, porque elas foram tomadas pela impaciência, pelo desespero. É necessário paciência na tribulação. Uma tribulação pode surgir por conta de perseguição, por conta do testemunho do Evangelho, situações hostis podem acontecer. Nessa hora é necessário paciência para não negar a fé, para não abandonar os valores do reino. É necessário ter paciência, sede pacientes na tribulação. Uma tribulação que nós assistimos no ano de 2010, quando uma mina em São José, no Chile, desabou, deixando soterrados 33 mineiros numa profundidade de quase 700 metros. Tribulação, num lugar em que eles estavam confinados, num lugar úmido, num lugar onde a temperatura era alta, essa mistura da umidade e do calor, e eles estavam ali, e os recursos, os alimentos foram acabando, e então, aquilo que aconteceu no dia 5 de agosto de 2010, no dia 17, ou depois de 17 dias, alguns daqueles trabalhadores pensaram no suicídio, pensaram no canibalismo, mas finalmente no dia 22 de agosto, uma equipe conseguiu acessar o lugar onde eles estavam confinados. E aqueles mineiros, então chilenos, tiveram que atrelar naquele momento, e aquilo reacendeu a esperança de viver, e eles então tiveram que atrelar paciência e esperança, manter uma no coração e cultivar a outra, como que paralelamente num bom casamento que era necessário, porque a tribulação era algo terrível, terrível, o momento era desesperador para aqueles homens, e eles tiveram que cultivar a esperança de que alguém de fora, do alto, lá de cima, porque eles estavam a 700 metros de profundidade aproximadamente, de que alguém haveria de redimi-los, também tiveram que ter paciência, senão eles ficariam enlouquecidos naquele buraco, confinados como eles estavam. A tribulação que assistimos agora, essa foi uma tribulação experimentada por aqueles 33 homens, mas de cima eles foram retirados, de cima eles foram resgatados. O auxílio veio de cima e eles, portanto, foram tirados de lá são e salvos. Mas nós assistimos hoje uma tribulação também no nosso país, no mundo, mas no nosso país. Não somos espectadores, somos atores, ajudantes nessa história que está acontecendo, que está processando. A disseminação do coronavírus traz sobre nós tribulação, traz sobre a população tribulação, traz sobre a nossa família tribulação, para nós individualmente, para nós coletivamente. Mas nós precisamos nessa hora de pânico, de fobia, de medo, de ansiedade, nós precisamos de ter paciência, porque a impaciência pode levar a pessoa à loucura, pode levar a pessoa à desistência da vida, a alegria de viver pode ser perdida. O crente tem esperança de que uma intervenção de livramento acontecerá de cima, Deus haverá de nos acudir, Deus haverá de intervir na nossa história, Deus vai mudar esse cenário, tenhamos paciência, portanto. Enquanto isto não acontecer, mantenha-se firme na paciência. Mantenha-se firme, aguente um pouco mais, espere um pouco mais, tenha paciência, suporte um pouco mais, o socorro virá do alto, o socorro vem do alto, Deus haverá de nos visitar e mudar a nossa história. Tenha paciência, precisamos de paciência para o enfrentamento da tribulação que nos assola. E eu concluo com esse terceiro conselho dizendo o seguinte: há dois casos que me vêm à mente de duas situações bíblicas de pessoas que foram assaltadas pela impaciência e trouxeram consequências terríveis. O povo de Deus, capítulo 32 do livro do Êxodo, quando Moisés tarda em voltar, o povo então não aguenta esperar, o povo é tomado de uma impaciência e cometeu-se um dos piores equívocos da história do povo de Deus. Pediu ao sumo sacerdote a que construísse um bezerro de ouro para que pudesse guiá-los em direção à terra prometida. Impaciência. Na impaciência nós fazemos as piores coisas, nós tomamos as piores decisões, nós fazemos as piores escolhas. Nós não podemos deixar com que a impaciência domine-nos nesse tempo. É preciso paciência, é preciso ser paciente. O segundo caso é de Sansão, que uma vez Dalila fala com ele, pergunta qual é o segredo da sua força. Ele diz uma coisa e não é bem aquilo. Depois, no segundo momento, ele diz outra coisa e não é aquilo. Mas à medida que ela vai perguntando e dizendo que ele não tem amor para com ela, diz a Bíblia que Sansão foi assaltado, dominado por uma impaciência, e foi uma tragédia para a vida de Sansão. Nessa hora, querido irmão, é hora de ser paciente, é hora de sossegar, é hora de aquietar-se no Senhor. Acolha o segundo conselho de Deus: sede pacientes na tribulação, em o nome de Jesus. Mas nós chegamos ao terceiro conselho, e o terceiro conselho é sobre algo que nós falamos que é muito importante, mas nem sempre está presente na nossa vida. É o terceiro conselho, é quanto à oração. Na oração, perseverantes. Na oração, perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Na oração, perseverantes. Para alguns de nós, irmãos, começar não é tão difícil. Para alguns de nós. O difícil mesmo é continuar fazendo aquilo que nós iniciamos. Nós começamos até relativamente bem. Às vezes, colocamos propósito diante de Deus sobre tantas coisas, e dentre elas, a oração. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou insistir mais, esse ano eu vou me quedar mais diante de Deus. Mas chega um tempo que o ânimo vai arrefecendo, o vigor vai se esvaindo, o entusiasmo com a vida de oração, do estar na presença de Deus, vai ficando longe de nós, vai ficando para trás. E nós então, que estávamos de joelhos, andando na presença de Deus de joelhos, cultivando essa vida de comunhão com o Senhor, usufruindo desse bem precioso, vai sendo esquecido, vai ficando no anonimato e nunca mais faz parte da nossa vida. E a desistência nem sempre é decorrente da falta de importância daquilo. Aquilo é importante, nós temos consciência que é importante, mas da falta de vigor, do vigor que é perdido, do entusiasmo que é sufocado pelas tribulações. A oração para o cristão é um bem precioso, é um bem precioso, é um meio de graça, é o que mais nos aproxima do transcendente, é a oração. Se tem um elemento na vida cristã que mais nos aproxima de Deus, que aproxima a terra dos céus, que aproxima o pequeno do grande, é a oração. Na oração nos aproximamos de Deus, na oração entramos na presença de Deus pela mediação de Jesus. Mas tantas vezes a oração perseverante não faz parte das nossas práticas, não faz parte da nossa devoção, não faz parte mais da nossa vida devocional. E Deus nos diz nessa manhã: sede perseverantes, perseverai na oração, insistam com Deus em oração. São muitos os imperativos quanto à vida de oração. E a palavra de Deus atesta isso: orai sem cessar, orai sem cessar. Não deixe de orar, meu irmão. Não deixe de orar. É preciso orar. A vida de oração do profeta Elias é algo magnífico. Há muitos personagens, você sabe disso. Nosso amado Salvador era um homem de oração. Ele ensinou sobre oração, não só pela fala, mas pelo exemplo. Ele era um homem de oração. Ele ensinou como orar. Ele ensinou a quem buscar em oração. Ensinou que a oração deve ser perseverante, deve ser o tempo todo. Nós devemos insistir com Deus em oração, não apenas para pleitear as bênçãos de Deus, mas porque é deleitoso, é um canal pelo qual nós nos comunicamos com o nosso Pai amoroso. Elias era homem de oração. A Bíblia diz na carta de Tiago: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Mas essa segunda parte, onde está essa segunda parte? A primeira parte que Elias orou está no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E a segunda parte de que ele orou de novo depois de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, 3 anos e 6 meses sem chuva, ele voltou a orar. E nessa segunda parte, nós vemos que há insistência e perseverança do profeta Elias. O profeta foi um homem de Deus. Sua vida de oração era perseverante. E essa segunda parte está no capítulo 18 do livro dos Reis, no versículo 42 a 46. E eu quero ler com você, que diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Em tempo de crise, o rei foi comer e beber. O homem de Deus, o profeta, entretanto, diz assim: Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada, não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes, 7 vezes, irmãos. A 7ª vez, diz o moço: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Oração perseverante do profeta. Não é o tamanho daquilo que você que determina o quão grandioso será a bênção de Deus. A nuvem que o moço viu era do tamanho da palma da mão de um homem. Mas era o suficiente diante da resposta que ele estava tendo da sua oração perseverante. Então disse ele: sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e ventos, e caiu grande chuva, diz a Bíblia. Mas ele orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A princípio o moço não via nada, até que de repente sopre do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. As coisas às vezes parecem cinzentas, obscuras, nós não vemos nada, mas de repente uma coisa pequenina surge, é sinal de Deus, é sinal que Deus ouviu, é sinal que Deus vai agir, é sinal que Deus vai reverter o quadro, é sinal que Deus vai regar o solo. Quem sabe esse é o momento para orarmos, para Deus repreender o vírus do coronavírus. Essa foi boa, hein? O vírus do coronavírus. Quem sabe é necessário a igreja botar o joelho no chão e não orar apenas uma vez, mas todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, já que estamos em casa, oremos ao Senhor nosso Deus, insistamos com o Senhor nosso Deus. É necessário perseverança na oração. A perseverança em meio às tribulações é medida por nossa diligência na oração, na tribulação, nos dias maus. É preciso medir o quanto nós oramos. Um comentarista desse texto, ele diz o seguinte: a oração é um instrumento determinado por Deus para o suprimento da graça suficiente para toda circunstância e particularmente contra o desencorajamento de coração a que somos tentados pelas aflições. É a oração. É importante a oração. O cristão, diz outro comentarista, o cristão é um homem que conhece as tribulações da vida, porém é um homem que não sofre sem esperança e sem orar. É preciso ter esperança e alegrar-se na esperança, e é preciso orar. E eu termino dizendo o seguinte: a esperança, a paciência na tribulação e a oração perseverante é uma trilogia de conselhos super relevantes para a igreja. Primeiro, tenha alegria por causa da esperança. Tenha alegria. Não deixe com que aquilo que nós estamos vivendo afete a sua alegria por conta daquilo que você já tem. Você já tem esperança, e porque você já tem esperança, você está devidamente habilitado para se alegrar e cumprir com a ordem de Deus. Regozijai-vos, igreja, na esperança. Segundo, seja paciente durante o período de tribulação. Aquiete o seu coração. Descanse no Senhor. Tenha firmeza de paciência, suporte, suporte. Nós vemos por meio de vídeos, nós vemos por meio de áudios, nós vemos por meio de textos, insinuações, porque o povo brasileiro é um povo bem-humorado, mas de homens que gritam nos seus apartamentos, nos áudios que nós escutamos e vídeos que nós recebemos: socorro, não aguento mais a minha mulher, é isso, é aquilo, não suporto mais as crianças. Não, tenha paciência, é tempo de paciência, é tempo de cultivar e fortalecer o coração com a paciência diante dos dias maus. Tenha paciência, em nome de Jesus. Terceiro, quanto à oração, seja perseverante, não desista de orar. Ore pela sua família, ore pelas nossas autoridades civis, ore pelo nosso país, ore pela nossa igreja, ore pelos idosos da nossa igreja, ore pelas crianças da nossa igreja. Oremos, irmãos, pelo mundo, oremos pelos nossos missionários. Persistamos em oração nesses dias maus. E eu finalizo com o texto do apóstolo Paulo dessa carta para o seu coração, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que seja assim com você, que o Deus da esperança encha o seu coração de todo gozo e paz no crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Eu quero convidar o Wilton para cantar mais uma música, mais um cântico, para estreitar um pouco o distanciamento da saudade que temos no nosso coração. E depois de cantar, eu quero orar com você e quero orar com a sua família. Eu não vejo a hora em que nós, pela graça de Deus, estaremos juntos. Ah, está chegando o tempo em que vamos estar juntos. Deus haverá de ser propício a nós. Deus levantará o seu rosto gracioso. Deus vai nos contemplar e brevemente, em o nome do Senhor Jesus, nós estaremos juntos aqui. Vai ser um tempo de celebração, de gratidão, de louvor a Deus. Vai ser um dia, seja qual for o dia, qual for o domingo, nós vamos ter a participação com o sacramento da ceia. Vai ser um dia maravilhoso. Ah, esse tempo é um tempo que faz com que a gente valorize um pouco mais, entenda um pouco melhor o que é o culto público. Vamos cantar com o Wilton e depois eu vou orar com você. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, que os teus bons conselhos, que os teus preciosos conselhos sejam acolhidos nesta manhã pela tua igreja. E como filhos e filhas que somos do Deus eterno, que conhece todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós, nós sejamos diligentes, nós acolhamos de bom grado esses conselhos. Ah, Deus, que nesta manhã nós cultivemos a alegria na esperança. Esperança que o Senhor nos deu, esperança que o Senhor derramou no nosso coração. Esperança que é o Senhor e que foi dada pelo Senhor. Oh, Deus, mas também nós recebemos de bom grado o conselho no que diz respeito à necessidade da paciência na tribulação. Ah, Deus, há muitas pessoas inquietas, muitas pessoas assaltadas pela impaciência nesse tempo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, que nós nos aquietemos no Senhor, que nós descansemos no Senhor, que aqui como cantamos, nosso trabalho é descansar em Ti, é confiar em Ti. A história é Tua, os dias são Teus, as circunstâncias também, tudo quanto existe é Teu, Senhor. Então o Senhor pode dar uma guinada nisso e mostrar para nós que efetivamente quem conduz todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Oh Deus, livra-nos da impaciência. Que sejamos, ó Pai, também diligentes no que diz respeito à oração. Este bem precioso pelo qual nos aproximamos de Ti pela mediação de Jesus. Pleiteamos diante do Teu trono as Tuas bênçãos. Que a Tua igreja nesses dias cultive essa vida de oração. Não desista de orar. Ore o tempo todo, em toda e qualquer situação. Que os pais possam conduzir os seus filhos nesses dias trevosos, difíceis, para que eles aprendam desde a tenra idade o quão bom, o quão precioso é buscar a Tua face. Não porque o Senhor pode nos dar bênçãos, embora isso seja verdade, mas porque é bom estar na Tua presença. É bom falar com o Senhor e saber que o grande escuta o pequeno, o poderoso escuta o fraco. Aquele que é feliz em si mesmo, escuta aquele que tantas vezes enfrenta momentos de infelicidade. Aquele que é santo e puro de olhos, se inclina para ouvir a oração do pecador. Ah, Senhor nosso Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a buscar a Tua presença perseverantemente. Nos alegramos, ó Deus, nesta manhã, com a bênção da presença dos meus irmãos aqui, do Mozaniel, do Néder, do Hilter, que estão aqui para servir o Senhor e servir a igreja do Senhor. Que aí a família da fé seja grandemente abençoada nesse dia. Oramos para que Tu concedas, ó Pai, sabedoria aos cientistas que estão na busca de uma vacina para a população do mundo e do Brasil. Dê sabedoria. Faz parte do mandato, ó Deus, cultural assim proceder. Ó Deus, oramos para que o Senhor Deus oriente as nossas autoridades. Há tantas desavenças nos discursos, tantos desencontros, num tempo tão difícil em que o povo já começa a gemer, Senhor. Gemer pelo medo, gemer por conta da questão econômica que amedronta a todos nós. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria aos nossos governantes, às autoridades civis, porque elas são e foram constituídas pelo Senhor nosso Deus. Abençoe-nos, ó Deus. E que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre toda a família IPG2 e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente e às 18 horas nós teremos mais em nome de Jesus. Amém.